Nosso tema de hoje é o que é liberdade. E é bem propício porque esse mês nós comemoramos a independência do Brasil, então, que é também um ato de liberdade, né? Uma liberdade talvez diferente daquela que a gente vai tratar, mas tudo acaba sendo interligado. Liberdade, por definição, é quando a gente pode decidir ou agir segundo a nossa vontade, aquilo que nós queremos fazer, temos liberdade para. Então a gente entende que em determinados períodos da nossa vida até, nós temos uma liberdade muito pequena e que ela vai se ampliando. Ela vai se ampliando sem nunca chegar ao ponto de ser absoluta. Nunca teremos absoluta liberdade sobre aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes a gente até ouve, né? A frase seguinte, eu gostaria de ter muito dinheiro para poder fazer tudo o que eu quero. A gente coloca numa situação extremamente material, talvez a solução dos nossos anseios, achando que isso vai resolver. Será que quem tem muito pode fazer tudo o que quer? É claro que não, né? A gente sabe que não. Todos nós estamos limitados. Então, na definição que eu disse, decidir ou agir segundo a sua determinação, essa é a definição do dicionário. E o Espiritismo deu uma emendada nessa definição, dizendo, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Então, só nisso aí, a gente já restringe aquele pensamento de ser livre, que é muito bonito, mas na prática não é bem assim, né? A gente sabe disso porque o nosso dia é pautado pelas nossas relações e pelo nosso desejo de fazer, limitado ao dever. O dever, ele deve vir sempre à frente do querer. Todos nós queremos fazer muitas coisas, temos muitos desejos que gostaríamos de realizar, porém, nem todos são cabíveis, nem todos podem ser executados. E até com relação a nós mesmos. Quantas coisas eu gostaria de fazer, mas não me faz bem. Então eu não sou livre nem comigo, dentro dessa visão. É claro que eu sou, mas eu não devo. Isso já dá uma controlada, uma segurada. E assim a gente vai vida fora, né? O Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre lei de liberdade. E tem uma pergunta, que deve ser a segunda, que diz assim, tá, mas ninguém é livre absolutamente para poder fazer o que quer? Ele diz sim, se tu for uma pessoa solitária que vive no deserto, tu até tem uma liberdade. Mesmo assim, se a gente ampliar o nosso conceito, nem aquele ali vai ter liberdade. Porque de repente tem algum animal ali e ele interfere na vida desse animal ou da própria natureza. Então, o que quer dizer? Que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E isso é muito bom. Porque através do conceito de responsabilidade, a gente vai aprendendo a ser mais elevado espiritualmente. É através das relações entre nós que nós aprendemos dentro desse conceito de responsabilidade. Porque quando eu faço alguma coisa, reflete em alguém. E se eu tiver um mínimo de sensibilidade, eu vou saber se aquilo que eu causei foi bom ou não. E através dessa percepção, eu não repito mais. Eu sei que aquilo está errado. É simples, mas é interessante porque nós precisamos, com frequência, rever conceitos, fazer reflexões do que nós estamos fazendo e da amplitude que isso tem no todo. Às vezes nós achamos assim, não, mas eu sou uma pessoa simples e não sou importante, não, o que eu faço não causa nada. Tudo que nós fazemos repercute. Se tu largar uma gota d'água lá no mar, tu altera o mar. Parece pouco, é pouco, mas altera. Outro dia, Na frente da minha casa, eu moro num bairro, não moro no centro, ou seja, não circula muitas pessoas onde eu moro. Eu encontrei na calçada um toco de cigarro. E às vezes dentro do pátio eu encontro papel ou plástico que o vento traz. É só para dizer que quando nós, dentro da nossa liberdade de descartar alguma coisa no lugar errado, achamos que não acontece nada, acaba acontecendo. Minimamente, mas acontece. Tudo aquilo que nós falamos, nós estamos projetando uma ideia, nós estamos talvez criando uma nova situação para quem ouve as nossas palavras. Não só aqui, em todo lugar onde nós estamos, dentro da nossa casa, onde nós somos mais atuantes. Ou seja, a liberdade, ela é um conceito bonito, mas ele nos traz muita responsabilidade, porque nós temos que responder por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Dentro até do capítulo aqui, que fala sobre lei de liberdade, ele nos fala, nos diz que através das nossas experiências, da nossa vivência, nós vamos aprendendo dentro desses relacionamentos que nós vamos tendo, os mais simples e os mais próximos, a compreender e a respeitar. E a partir disso, nós podemos fazer as nossas escolhas durante todo o nosso dia. E nós fazemos. O que são as nossas escolhas dentro desse conceito? Eu posso decidir dar vazão às minhas vontades, aos meus desejos, muitas vezes não querendo entrar no ponto de pensar sobre os reflexos disso, eu faço sem questionar e vamos ver no que vai dar. Ou eu posso me colocar dentro de uma situação mais ampla, como eu disse, até daquela gotinha que é mínima, porque todos nós temos capacidades de auxiliar a esse grande projeto que é a vida, mas a vida como um todo, dentro de uma situação global, que é o quê? É colocar em prática a lei de justiça, de amor e caridade. Não é por nada que dentro do Livro dos Espíritos, dentro das leis naturais, leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade é a última, porque ela é aquilo que dá o fechamento, aquilo que engloba todo o resto. E nós trazemos dentro de nós, na nossa consciência, o que significa o conceito de justiça, o conceito de caridade. Nós vamos aprendendo e vamos ampliando através das nossas experiências, através de tudo aquilo que nós vamos experimentando ao longo da nossa vida. E nós somos limitados, como eu disse, pelas leis. As leis humanas, elas dizem o que para nós? Que nós podemos ir até um ponto, porque ali fica resguardado o direito do outro. Então, através daquilo, se nós infringirmos aquilo, nós seremos responsabilizados. Então nós pensamos, bom, eu não faço porque tem uma lei que me impede, que me pune se eu fizer. Ela não me impede, ela me pune se eu fizer através daquilo. E nós achamos que hoje é muito fácil a gente perceber isso, porque nós nos manifestamos através de redes sociais, falamos o que bem entendemos e achamos que não dá nada e está dando, né? Muitas vezes somos responsabilizados por aquilo que nós estamos falando ali. Mas aí nós dizemos assim, bom, pelo menos pensar eu posso ser livre para pensar no que eu quiser. Sim, a gente é livre para pensar no que a gente quiser. Só que através do meu pensamento eu entro em sintonia com mentes que estão naquela mesma faixa vibracional que a minha. Então, até quando eu penso, eu estou gerando alguma coisa, eu estou criando algo. Às vezes nós não sabemos de onde acontecem as coisas na nossa vida, não conseguimos perceber os acontecimentos que nos trazem desgosto e que estão acontecendo a todo momento e achamos que não estamos fazendo nada, porque realmente não estamos fazendo nada. Mas estamos projetando mentalmente, talvez muito. Então, por isso que o primeiro passo de uma mudança é organizar a nossa questão mental. O que nós estamos produzindo? Porque nós sentimos o que nós pensamos. Eu gosto de um exemplo muito prático, que quando nós lembramos de um fato agradável do nosso passado, que nós vivemos, nós revivemos aquela emoção de novo. Mas quando nós relembramos um fato negativo, nós também relembramos emocionalmente esse fato negativo. E dependendo do fato negativo que for, muitas vezes de uma desavença, algo que nos trouxe um sentimento ruim, de raiva, o nosso corpo, ele automaticamente, ele manifesta aquela onda mental que nós entramos. Então nós mudamos a nossa fisionomia, o nosso sangue, ele é carregado de substâncias, hormônios, que é descarregado por causa dessa sensação. Para ver como o pensamento, num exemplo simples, ele causa, sim, não só em nós, mas fora de nós também, outras coisas. Mas o interessante disso é que ele nos vincula pela frequência com mentes iguais. Então, muitas vezes, quando nós temos um pensamento ruim, quando nós lembramos de uma situação ou de alguma pessoa que nós temos um problema, nós começamos a criar mentalmente uma situação. E vai indo, vai se desenrolando, até que a gente decida romper. Só que muitas vezes a gente já criou uma internamente e externamente. Então, nem no pensamento nós temos liberdade absoluta. Ali também podemos pensar no que queremos, mas seremos responsabilizados pelo que estamos criando, mesmo que não estejamos vendo aquilo que nós estamos projetando. É interessante para a gente pensar, né? O título é O que é liberdade? Então, o que é liberdade? Para a gente poder raciocinar sobre isso, porque nós sabemos muito bem dos nossos direitos, o que nós queremos, e quando nós pensamos no que os outros estão fazendo, nós conseguimos entender muito bem, mas não temos talvez a mesma clareza quando nós estamos produzindo. E isso é extremamente importante.